Já que estou bem perto de você, amor, olha pra mim e vê que eu te quero. Tremia, me ajuda a te conquistar. Sorri pra mim, é assim que eu te quero. Toda essa paixão é o que fica no ar. Está no ar, o fruto sensual. Pra você, aposta demolidora tocar. Tremia te faz delirar. Pra você conquistar. Sonhar, dançar, tremer, tocando pra mim e você. Banda, fruto sensual. Já que estou bem perto de você, amor, olha pra mim e vê que eu te quero. Tremer, me ajuda a te conquistar. Sorri pra mim, é assim que eu te quero. Toda essa paixão é o que fica no ar. Está no ar, fruto sensual. Pra você, a força demolidora tocar. Premier te faz delirar. Sonhar, dançar. Premier na noite pra você conquistar. Sonhar, dançar. Premier tocando pra mim e você. DJ Mendas Produções, o toque é tudo do Pará. No embalo desse som eu te chamo pra dançar, e nesse ritmo não tem pra ninguém. É o swing mais valente aqui do Pará, e quando toca ele vai muito além. Então chega juntinho e te envolve em meus braços, que emoção agora é pra valer. Arrasta fogo é o som que conquista a galera, pop são três vezes mais pra você. Som é sonho inteiro, cheio de fruto sensual. É pop som que toca o embalo que o Brasil vai conquistar. É pop som que vai tocar. É pop som que vai tocar. Com esse sorriso estampado em meu rosto e esse brilho intenso dentro do meu olhar, estou te convidando, vem com arrasta o corpo. Qualquer um dos três vai te botar pra dançar. Vem assim, swing é do Pará. Se não souber, vou te ensinar. Pode ser branca ou a Mason Music, é pop som que agora vai tocar. É o caribe sul paraense, é o melhor ritmo que tem pra dançar. Pode ser branca ou a Mason Music, é pop som que agora vai tocar. O arrasta povo é quem vai tocar. Fruto sensual. Se não souber, vou te ensinar. Ah, ah, é o dance brega, fruto sensual. É mais um fenômeno que faz você delirar. Ela é o sonido que vai tocar na força jovem. Vem dançar com o Jota Som e com o Fruto Sensual. DJ Nem das Produções de Ipuaraci. Agora eu vou dançar com esse som. Dança, pode dançar com pop som. Agora eu vou me divertir. Dança, dança, agora dança com Itamaraty. Agora eu vou, é sair pra dançar. Só se for barulho em pau, o som já parar. Meu grande amor, venha logo me amar, meu grande amor. linda Marizia. Onde você está? Venha logo me amar. DJ Lindas Produções, produzindo os melhores CDs do Pará. Sofrendo, estou na solidão. Sei que esse dia vai chegar e meu amor eu vou te dar. Sonhando sempre com você, não consigo te esquecer. Ao te encontrar, vou te abraçar, sentir teu corpo e me entregar. E você é minha paixão. Sofrendo, estou na solidão. Sei que esse dia vai chegar e meu amor eu vou te dar. Sonhando sempre com você, não consigo te esquecer. Vou te procurar. DJ Nem das Produções de Ipuaraci. Só toca sucesso. Dançando, requebrando e rebolando na batida tecno. Aparelhagem que está tocando essa festa, pode ter que ela presta, é a melhor, meu amor. Então vamos dançar, girando sem parar, na batida tecno, um pra lá, outro pra cá. Então vamos dançar, girando sem parar, na batida tecno, um pra lá, outro pra cá. Então vamos dançar. Vem dançar. Silvio Dixon, Silvio R. Dixon. Vem dançar. Eu quero com você dançar a noite inteira até o dia amanhecer. Embalo desse som, nós dois vamos curtir. Dançando tecno, eu não saio mais daqui. Vem dançar, meu amor, vem dançar. Nova onda tecno, vem dançar, meu amor, vem dançar. Nova onda tecno. Então agora eu quero ver você dançando, requebrando e rebolando na batida tecno. Aparelhagem que está tocando essa festa, pode crer que ela presta, é a melhor, meu amor. Então vamos dançar, girando sem parar, na batida tecno, um pra lá, outro pra cá. Então vamos dançar, girando sem parar, na batida tecno, um pra lá, outro pra cá. Vem dançar. Então vamos dançar. Vem dançar. Então vamos dançar. Vem dançar. Vem dançar, meu amor, vem dançar. Nova onda tecno. Vem dançar. Vem dançar, meu amor.

som espetacular. Thank you. seu coração. DJ Ney, das produções. Agora que ela virou. bora queteiro? Quer bora queteiro? Quer pela quem bora, quer bora queteiro? Queteiro, queteiro, queteiro. Kimba! Pegou no meu milho de zero, não pega na minha pangula, pra dar uma lamparinada. O risco de seringueira, pegou no meu milho de zero. Kimba, kimba, kimba, kimba, kimba, kimba. Um dali do lá, um dali pra cá, um dali pra lá, um dali pra cá. O daninho do lá, um dali pra cá, um dali pra lá. DJ Ney, a preferência de Iguaraci para todo o Brasil.